já louvar. Não a nós mesmos, vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, ministrada pelo Espírito em nossas canções. E onde está o Espírito do Senhor? A liberdade vem em seu amor. De glória em glória, somos transformados na imagem de Cristo, somos renovados. Não é pela letra, mas pelo Espírito. A vida que nos dá é o nosso destino. O véu se tira ao nos convertermos na luz de sua glória. Sempre nos veremos. E onde está o Espírito do Senhor? A liberdade vem em seu amor. De glória em glória, somos transformados na imagem de Cristo, somos renovados. Ó Senhor, traz liberdade. Na sua presença, a verdade, vemos a glória refletindo em nós, transformados em amor, sempre a sua voz. E onde está o Espírito do Senhor? Glória em glória, somos transformados na imagem de Cristo, somos renovados. Portuguese Worship, Cossi Vitor Piano.